repente sua vida foi mudando sem nenhuma explicação. Os problemas e as lutas aumentando sem achar a solução. Não encontras um caminho pra seguir e nem mesmo a porta pra fugir. E alguém diz, é verdade, não tem jeito, tudo terminou aí. Com certeza você veio ao lugar certo, com temor no coração. Adentraste hoje a esse santuário pra encontrar a solução. Com certeza você não irá sair da maneira que você chegou aqui. Jesus Cristo está com as mãos estendidas, resta só você pedir. Oh, vem agora, toma posse da vitória. Jesus Cristo está presente. O céu se abre, Deus vê o rosto molhado com suas lágrimas quentes. Não tem problema que não tenha solução, o Senhor resolve tudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se califica mudo. Com certeza você veio ao lugar certo, com temor no coração. Adentraste hoje a este santuário pra encontrar a solução. Com certeza você não irá sair da maneira que você entrou aqui. Jesus Cristo está com as mãos estendidas, resta só você pedir. Oh, vem agora, toma posse da vitória. Jesus Cristo está presente. O céu se abre, Deus vê o rosto molhado com suas lágrimas quentes. Não tem problema que não tenha solução, o Senhor resolve tudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se califica mudo.